Tem gente que liga ao rádio na Orlândia Rádio Clube para entender o Brasil. Tem gente que liga na ORC para saber da política, acompanhar o futsal. Outros para saber das ocorrências policiais. Muitos para se informar a respeito do dia a dia da cidade. São homens e mulheres, jovens e idosos. Tem gente rica, gente pobre e até milionário. Alguns são cultos, doutores e bem formados. Outros nem tanto assim. São pessoas simples que veem a ORC como um amigo e companheiro. Mas todos com uma coisa em comum: a certeza de ouvir uma emissora atual, dinâmica, imparcial, que antecipa os fatos, trazendo a todo instante todas as informações da cidade, do Brasil e do mundo. ORC. Isto é rádio. Identificação. ZYK 621. Orlândia Rádio Clube Limitada. 1240 kHz, 5 kW de potência. Orlândia, São Paulo. Primavera, verão, outono. Ninguém ouve você falar durante 75 anos. Se o papo não for bom. ORC, há 75 anos, tentando explicar o Brasil. Falando da política, da corrupção, da falta d'água, do dia a dia da cidade. ORC, velha assim, porque pensou no novo todo dia. A ORC deseja a todos um Feliz Natal. Eu quero paz, quero alegria, quero amor no coração. Quero um Natal cheio de magia, um ano novo de emoção. Eu quero ter sua companhia, quero sentir essa paixão. No amanhecer de cada dia, na melodia de uma canção. Feliz Natal e próspero Ano Novo. São os votos da ORC. Isto é rádio. ORC. Isto é rádio. Minha estrela brilhando. alguém que só quer me destruir. Esse gosto ninguém tem. Porque não vou permitir. Já vi gente que tombou e ninguém me viu cair. Quem quiser ser o que eu sou, vá lutar pra conseguir. Informação com imparcialidade e credibilidade. É aqui. Pela ORC, Jornal da Cidade. Alô amigos, um abraço, muito bom dia, que Deus proteja a todos, está no ar a partir de agora o Jornal da Cidade. 19 de agosto, ano 2022, sexta-feira. Alô, é minguante, faltam 134 dias para o encerramento do ano, dia de São João Eude, São Sisto III e São Luís de Tolosa. Nós comemoramos hoje o Dia Mundial do Fotógrafo, hoje é o Dia da Fotografia, hoje é o Dia Nacional do Historiador, hoje é Dia Nacional do Ciclista, hoje também é Dia do Ator. 19 de agosto do ano 2022, sexta-feira.